Já bota o capacete que é som de malandro, fechou? Fechou. Peito ou respeita, vagabundo. Só Deus na minha vida, pra eu não ser derrota. Só o pai lá de cima, me ajuda essas horas. Deus mece minhas rimas, bolei com as notas. Olha aí quem diria, chegou tal melhorar. Meu sonho era de ter eu cair uma casa louca pra coroa ficar tranquila. E ver os favelados que já foram humilhados, sendo exaltado, tirando um barato, churrasco agora. Chama os vizinhos fofoqueiros pra ver que nós já tá fita e depois nós mostra a diferença. E quando tiver lá, só não esquece de lembrar de quem te ajudou a chegar, que o resto não compensa. Eu tive que aprender pra melhorar, tive que cair pra levantar. Eu tive que aprender pra ter pra não aprender a apanhar. Não, cê tá ligado, eu não ia chegar. Hoje o whisky vem mais destilado, e o back mais bem bolado, e os drag mais afiado. Verso mais refinado, e o traço mais bem traçado. Só o papo não tá mudado, tá ligado, ô papo. Hoje o whisky é bem mais destilado, o back bem bolado, os drag afiado, os verso refinado, e os traços bem traçados. Só o papo não tá mudado, tá ligado, ô papo. Só Deus na minha vida, pra eu não ser derrota. Só o pai lá de cima, me ajuda essas horas. Deus merece minhas rimas, bolei com as notas. Olha aí quem diria, chegou pra melhorar. Só Deus na minha vida, pra eu não ser derrota. Só o pai lá de cima, me ajuda essas horas. Deus merece minhas rimas, bolei com as notas. Olha aí quem diria, chegou pra melhorar. Yuri Martins produziu. Esse é o Fabeliano. Já bota o capacete que é som de malandro, fechou? Fechou. Peito ou respeita, vagabundo?